Écoutez vite, pour célébrer les bonnes de la force de Spakenal. Você se humilha pra poder juntar uma grana. Os babacas são idiotas e escrotos. Casa natureba foi feita sem esgoto. E adivinha pra quem fica bosta? Pro limpador de fossa. Que cu de vida você leva vendendo lanche na escola? Você aguenta centenas de pirralhos por uma esmola. As crianças são gordas e gulosas, mas vive aí. Adivinha pra quem fica o prejuízo pro cantinho?